YD911, líder, rádio e televisão limitada, 98.3 São José do Rio Preto, São Paulo. Hoje um sabadão, dia 10 de setembro de 2016. Diz aí. Fique agora com Raimundim, na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais. Entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundim, na Líder. Com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bem, muito bom dia para você. Um ótimo sábado para todo mundo. Sábado que é o Dia Internacional da Faxina. Para você que já tá aí curtindo a programação 983, dicas importantes em mais uma edição do Raimundinho na Líder. Lembrando que você pode participar do Raimundinho na Líder, só você deixar a sua dica no Facebook ou no Instagram e aproveitar para sempre assistir os vídeos ao vivo aqui no nosso estúdio, viu? Participe também pelo WhatsApp Líder, adicione o número aí da Líder FM e deixe a sua sugestão. Lembrando que você também pode ouvir o Raimundinho na Líder FM pelo liderfm.com.br, pelos aplicativos da rádio que é demais e tá também, é claro, pelo raimundim.com.br, tendo acesso aos podcasts também dos programas anteriores a partir de toda segunda-feira no liderfm.com.br. E de segunda a sexta você tem também aí dicas importantes, você vai ficar por dentro das principais novidades sobre turismo, gastronomia e veículos nos boletins do Raimundim dentro do Líder Notícias. Mais um sabadão, mais um Raimundim na Líder, começando aqui, claro, dando aquele bom dia especial para Michele Montemor, muito bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Josiel, Ricardo, ouvintes. Mais um sábado aqui com vocês. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Mais um sábado sem Marcelo, que daqui a pouquinho vai mandar o seu recadinho via WhatsApp. Exatamente. Já já ele volta. Josiel, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvinte. E Marcelo, segura essa liderança do Palmeiras aí que a gente tá chegando, hein? Conserva ela para nós, bem arrumadinho. Bom dia aos ouvintes e é um prazer mais uma vez, mais um Raimundina Líder. É isso aí. Ricardo Cirilo também por aqui, muito bom dia, chefe. Bom dia, ouvintes. Lembrando que está acontecendo no Rio de Janeiro a Paralimpíadas. Sim, sensacional. E o Brasil com certeza vai sair com um resultado melhor do que na Olimpíada, né? Com certeza. Nossos atletas, os nossos heróis paralímpicos, né? Têm um desempenho muito acima da média e aproveitar e curtir o Rio de Janeiro durante a Paralimpíadas, viu, pessoal? Vai lá porque tem bastante acessibilidade, tem as escadas tudo bonitinho, arrumadinha, pode ir tranquilo, vamos pro Rio. Exatamente, um dos eventos mais importantes e motivacionais que existe. Assistir a Paralimpíada é uma coisa fantástica. Bom, gente, começando o programa de hoje, vamos com os destaques então, Michele. Olha, para começar, a gente vai de veículos. Você já leu o manual do seu carro? Sabia que ele te ajuda a manter o seu veículo em ordem e aumentar a vida útil de diversos componentes? E entre esses itens estão os pneus. Hoje aqui no Raimundina Líder vamos falar sobre a manutenção dos pneus. E como falar em viagem também, turismo... Nós vamos começar a trazer dicas de passeio aqui na região. E para começar, a gente vai fazer sempre isso agora, né, Michele? Sempre trazer dicas de passeio aqui na nossa região. E para começar, nós vamos falar sobre a nossa vizinha e querida Ibirá. Vai ser o destaque de hoje. Além de Ibirá, que é destaque aí no Raimundinho de hoje, teremos também as dicas e atrações de Rio Preto. Entre elas, uma feira que irá reunir artesanato, teatro, música e atrações infantis e show de funk como Legusta. E em gastronomia, vamos falar sobre os eventos que rolam neste final de semana em Rio Preto e também de uma propriedade aqui na cidade que produz uvas Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon? Olha que chique esse nome, que bela narrativa, né? É, um dia a gente vai trazer aqui um sommelier aqui para falar o que muda, né? É. O que é um Cabernet, o que é um Chirá, o que é Malbec. Malbec, enfim. Malbec não é um perfume, não, né? Estão usando a fama do vinho, mas... Calma, José, calma que você está apreensivo. José, ainda são 7 horas. Está um pouco nervoso. E ao vivo aqui no estúdio nós vamos receber o Anderson Carvalho, que não é meu parente, mas também é um sobrenome forte, bonito, maravilhoso. Ele é consultor em marketing digital e vai contar pra gente sobre a sua viagem de bike pelo caminho de Santiago, entre a França e a Espanha. França, que é onde o meu diretor residia. Ou ainda reside. Você tá na França, Brasil, Brasil, França, ponte aérea. Vai dar uma finetada no Neymar, que recebeu uma proposta aí bilionária do Paris Saint-Germain para trocar Barcelona por Paris, e não quis. Fizemos umas continhas aí, o valor, a cifra chega perto aí de por minuto ele ganhar 300 reais por segundo, dá 4.300 por minuto, e aí vai, seria uma cifra de aproximadamente por ano 140 milhões de reais, mais ou menos 40 milhões de euros por ano. E ele recusou. Uma pequena bagatela. Além desse trocadilho do Neymar, a gente vai ter o resumo das principais notícias da semana sobre turismo, gastronomia e veículos. Seja bem-vindo, esse é o Raimundinho na Líder. Líder é demais. triste se culpar. Ele é justiça, ele é a lei, e fez pra nos levantar, pra nos pôr de pé, nos erguer e lançar pra ouro o nosso olhar. Não há justiça se a sofrer, não há justiça se a temor. Anuncie em um trovão, e bravo escreve o que errei, cuspindo fogo no chão. Lapareda pra me consertar, fogo pra me aquecer de perdão. Não há justiça sem ceder, não há justiça sem amor. Caminho para o rei. Na Líder 731, Raimundinho na Líder, muito bom dia para você. A gente começou o programa com duas bandas de jazz e soul music. A gente acabou de ouvir Metá Metá com Obá e Ná, uma banda de São Paulo, e antes, Funk Como Legusta, com o Manual do Funk Nacional. É, e você sabia que o manual do seu carro traz diversas informações importantes para mantê-lo sempre em boa conservação. E é sobre manutenção que a nossa querida Michele Montemor vai falar nessa matéria que você vai ouvir a seguir. 7h31. Você já leu o manual do seu carro? Se a resposta para a pergunta for negativa, fique sabendo que existe um sério risco em diminuir a vida útil de diversos componentes do seu automóvel, entre eles o pneu. Por isso, hoje vamos falar sobre a manutenção dos pneus aqui no Raimundinho na Líder. Assim como a troca de óleo, higienização do ar-condicionado, análise dos sistemas de arrefecimento e freios, alinhamento e balanceamento de pneus devem ser feitos de acordo com o manual do fabricante. Se o proprietário, durante o uso do veículo, não segue as dicas do manual, ele está não só prejudicando o seu carro, mas também o seu bolso. Os motoristas têm a ideia de que apenas manter os pneus calibrados já é o suficiente. Mas será que somente isso é necessário para garantir a segurança e o desempenho? O pneu é um dos principais itens de rodagem de um carro. Se o conjunto está desgastado, não há EBD, ABS ou ESP que seja suficiente em situações de emergência. Economia de combustível, então, praticamente inexistente. Por isso, entender as siglas e números descritos no próprio pneu e nos textos do manual do veículo é fundamental para uma dirigibilidade segura. E o manual do carro traz ainda os ângulos corretos de alinhamento e balanceamento, a pressão da calibragem, o modelo e medidas ideais para que o carro tenha uma boa performance. E sobre rodízio de pneus, você já ouviu falar? Quem vai explicar melhor sobre isso é Emerson Farias, especialista da SESV Brasil. O rodízio de pneus é importante porque ele equilibra o desgaste dos pneus dianteiro e traseiro do veículo. No Brasil, a maioria dos carros possuem tração dianteira. Isso faz com que os pneus do eixo dianteiro se desgastem mais do que os pneus no eixo traseiro. É por isso que a troca de pneus da dianteira para a traseira faz com que você ganhe um tempo maior antes de comprar um novo pneu, porque você irá uniformizar o desgaste entre os quatro pneus. Se você notou que os pneus dianteiros têm um desgaste excessivo com relação aos pneus traseiros, aí você não deve realizar o rodízio. Você tem que comprar pneus novos. E aí surge outra dúvida. Onde que eu vou colocar os pneus novos? Esses pneus, eles devem ser colocados na traseira do veículo. Por que na traseira? Porque em uma situação de emergência, a traseira vai ser responsável pela estabilidade do veículo. Sempre é bom lembrar que os pneus não podem ter um desgaste acentuado entre os eixos. E também vale ressaltar que você tem que estar atento à marcação TWI. Essa marcação indica qual que é o desgaste máximo que um pneu deve conter. Vale lembrar que alguns pneus têm um sentido único de rodagem. Esse sentido também deve ser respeitado na troca dos pneus. Manter os pneus calibrados também garante uma vida útil maior para os pneus. Essa calibração deve ser verificada semanalmente. Você encontra a indicação da pressão dos pneus no manual do proprietário. Também não se esqueça de realizar o balanceamento das rodas e o alinhamento da direção dentro dos prazos dos fabricantes. A marcação TWI, assim como a pressão da calibragem, você encontra no manual do carro. Valeu pelas informações, Emerson. Muito bem, 7h34. E aí, vocês já leram o manual do carro de vocês? Eu tenho essa, apesar de eu não ser um cara com um carro zero, né? Mas no meu carro eu já devorei a curiosidade por precaução, por... Eu gosto de dar uma chichada ali. Eu sou curioso, na realidade eu sou curioso, porque é que nem televisão. Eu também chego e vou ligando as coisas sem ler, né? A instrução carro é a mesma coisa. Aí só lê quando dá um probleminha. E aí, esses dias mesmo, eu tive que ligar lá pro camarada lá da concessionária e falar: se furar o pneu, como é que eu baixo o step? Então, gente, leia o manual do seu carro. Leia agora... o manual, né? De tudo. Isso, é de tudo. Mas não lembra de tudo. E, ó, e posso falar. Não, às vezes você descobre alguma coisa que, né, você não sabia que. Que coisas existia. Simples, às vezes, né? Às vezes quebrando a cabeça. Exatamente. E vamos falar sobre carro. mais, né? É mais de carro, afinal é um dos nossos objetivos, é falar de carro. Acaba de chegar ao país uma nova edição especial limitada do Audi A1 Sportback. É isso, Sportback, Michel? Isso. Corrija-me se eu tiver... Chamada de A1 Sport, serão disponibilizadas apenas 50 unidades para venda no Brasil. O A1 Sport é oferecido nas cores vermelho Misano e branco Geleira. Achei que ia ser vermelho e preto aqui. O modelo, que é baseado na versão de entrada Attraction, recebeu um pacote de estilo esportivo. O kit esportivo acrescenta apenas R$11.000 ao preço da versão Attraction. 11 mil a mais? Isso. O A1 Sport conta com um motor 1.4 TFSI, que desenvolve 125 cavalos de potência. Essa nova versão sai por R$117.990. E olha, ainda não foi oficializado, mas a Volkswagen e a Jack Motors teriam assinado um contrato de acordo comercial na China. A intenção das duas fabricantes é desenvolver e fabricar juntas carros elétricos. A montadora alemã pretende lançar 30 modelos novos na China e parte deles será elétrico. Até 2025, a Volkswagen pretende ter até 30% das vendas com carros elétricos, o que significa 3 milhões de veículos. A JAC já oferece alguns carros elétricos na China, entre eles os IEV4, IEV5 e IEV6. E para quem está afim de aprender umas dicas de pilotagem, no dia 13 de setembro, Luciano Peixoto, piloto e instrutor de cursos de pilotagem, estará em Rio Preto para ministrar a palestra Experiência em Duas Rodas. A proposta é orientar os motociclistas de como devem se preparar para definir um roteiro e se planejar para uma viagem em duas rodas. Legal que a palestra é gratuita lá, e rola lá na Euromotors, aqui no final da Juscelino Kubitschek, no dia 13 de setembro, a partir das 7 da noite. Informações, vou falar aqui o telefone, quem quiser pegar uma canetinha e anotar. Telefone 3201-7200, 3201-7200, telefone lá da Euromotors para você se informar sobre a palestra. E já que a gente falou sobre carros elétricos, entre carros, carrinhos, ônibus, scooters, diciclos, triciclos, híbridos ou elétricos, a patinete elétrica Civ, importada da China, além de fazer sua estreia no mercado brasileiro, fez muito sucesso durante os 3 dias do 12º Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos, que terminou no sábado passado lá em São Paulo. A patinete elétrica Civ é tracionada por motor de 800 watts e bateria de íon lítio de 60 volts e chega ao consumidor brasileiro por R$ 6.500. E cinco meses após a inauguração oficial da planta de automóveis no Brasil, a Mercedes-Benz inicia a produção do GLA, o seu segundo modelo a ser fabricado na nova fábrica de Iracemápolis, em São Paulo. O SUV compacto GLA é o veículo mais vendido da marca no Brasil e será produzido na mesma linha onde já acontece a fabricação do sedã classe C. Os dois modelos são best-seller da Mercedes-Benz no mercado premium do Brasil. A fábrica de automóveis de Iracemápolis foi inaugurada em março de 2016. O GLA é o segundo modelo mais vendido do segmento SUV Premium no acumulado do ano. Ele está disponível por aqui com 3 opções de motorização: 1.6 turbo de 156 cavalos e 2.0 turbo com 211 ou 381 cavalos. Michele, roteirista, chegou a fazer a pesquisa de valores desse GLA? Ficamos devendo para o nosso ouvinte? Ficamos devendo para o nosso ouvinte. Já eu retorno com esse valor. Tá certo, então. Então tá bom. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Raimundinho. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. É demais, é líder, líder FM. Muito bem, estamos de volta, 7h47, para você que tá ligado aqui na programação 983, estamos com o Raimundinho na líder. Cara, seguinte, a partir de agora, para você que tá ouvindo aí, temos dois prêmios especiais, tá? Um pelo Instagram Líder Rio Preto, que você pode concorrer a ingressos, par de ingressos para o Tirolipa, que acontece amanhã, tá bom? No Rio Preto Automóvel Clube. E vamos ter ainda também mais um convite especial para Nando Reis e para Lamas do Sucesso, tá? Esse aí você tem que ficar bem esperto, prestar muita atenção nessa matéria que nós vamos falar agora, que daqui a pouquinho a Michelle vai, passar, a Michelle, né, vai trazer... Hã? Um showzaço, diga. Showzaço. A história do rock aqui em Rio Preto, Nando Reis e Paralamas do Sucesso. Então, pra você que tá aí ouvindo, fique esperto nessa matéria. Daqui a pouquinho a Michelle tem uma perguntinha muito fácil pra você responder e faturar esse ingresso. Vamos ouvi-lo. E olha só, voltando a falar sobre o GLA Mercedes produzido aqui no Brasil, a versão atual custa a partir de R$146.900, tabela de agosto, viu? A versão produzida no Brasil ainda não tem o preço. GLA é o, GLA, é o que isso, a gente leu é a nota. A partir de R$146.900. R$146.900. Deixa eu entrar no 10 que você vai ver como que a gente gasta, ganha em um mês, o cara pede por um carro, né, Milton? É um absurdo isso. Eu não dou conta de comprar o parafuso do pneu desse cara. E a partir de hoje, Hamilton, o programa aqui, Raimundina Líder, da qual nós somos integrantes e protagonistas, então, vai trazer sempre uma dica de turismo aqui da região. E inclusive é nesse assunto que vai estar a dica para o sorteio. Você preste atenção, que daí vai sair a resposta para os ingressos do show do Nando Reis e Paralamas do Sucesso. E para começar essa série, nós vamos falar sobre a Estância Hidromineral de Ibirá, a nossa vizinha Ibirá. É isso mesmo, Ziel. A gente esteve em Ibirá e agora vamos falar um pouco sobre esse lugar tão gostoso que fica a apenas 42 quilômetros aqui de Rio Preto. Uma viagem de 40 minutos pela rodovia Washington Luiz. E para quem não sabe, Ibirá é uma estância hidromineral. Lá, a água tem vanádio, elemento mineral com grandes propriedades curativas. A água vanádica tem propriedades medicinais e ajuda a combater, presta atenção, hein? O colesterol, melhora o funcionamento do pâncreas, fígado e auxilia no combate contra a diabetes. No mundo todo, existem bem poucas fontes dessa água. Há uma famosa na França. Aqui em Termas de Ibirá e em Sobradinho, no Paraná. Isso, e os turistas podem aproveitar o dia ou um final de semana no Parque das Águas, que tem 6 fontes e 3 piscinas. Além disso, tem restaurantes, quiosques, lojas e muita área verde. As fontes que vocês vão encontrar por lá são a Saracura, que é a mais famosa e procurada. Ela é boa para o estômago, fígado, intestinos, colesterol, dermatite e dermatites alérgicas. A fonte Seixas é indicada para problemas nos rins, bexiga, reumatismo, estômago, colesterol e diabetes. As fontes Jorrante e Ademar de Barros são indicadas para dermatites alérgicas ou não, estômago, rins, intestinos, reumatismo, diabetes, colesterol. E a Carlos Gomes, procurada para quem tem problemas de dermatites, rins, fígado, intestino, colesterol e diabetes. Se eu tivesse descobrido essa água antes, eu não tinha nem feito minha cirurgia cardíaca. Pelo... que ela não é bom só, né? Companheira? Isso. Além das fontes de águas medicinais, os turistas podem fazer reflexologia, podologia, sauna úmida, massagens com pedras quentes, limpeza de pele e ducha escocesa. Além de uma caminhada no Parque das Águas para aproveitar a área verde com lago. O parque também tem piscinas para adultos e crianças que estão temporariamente fechadas até outubro. Área para descanso, lanchonetes e lojas. É isso aí. Vocês já tiveram lá em Ibirá? Eu já tive. Eu sou um frequentador assíduo da Ibirá. Eu tive lá e fiz a sauna e a ducha escocesa. A ducha é ótima para pele, para celulite, olha lá, mulherada. Sim. E também se você estiver com dores nas costas. O mais legal é que na sauna não há limite de tempo. Você paga e pode ficar o período que quiser. Já a ducha, você paga um valor e fica 20 minutos recebendo jatos no corpo. Tá aí uma ótima dica para você que está atrás de um lugar para relaxar. O Balneário Termas de Ibirá funciona das 9 às 5 da tarde, nos finais de semana e feriado. Na segunda, das 4 e meia da tarde às 8 da noite. E de terça a sexta, das 8 e meia da manhã às 8 da noite. E eu que sou responsável de economia, vou atualizar os valores de Ibirá. A sauna fica, custa R$ 18,00, você tem direito a uma toalha. Você pode locar o seu chinelo, tá? Pagando uma pequena taxa. Para o banho de imersão, que a Michelle falou agora, o valor custa R$ 14,00. Bom, lembrando que para entrar no parque, a pé é gratuito, mas de carro você pode também adentrar e pagar uma taxa de R$ 7,00. Caso você vá aproveitar os banhos de sauna, não há taxa de entrada. A ducha escocesa custa R$ 15,00. A sauna custa R$ 18,00 porque vem a toalha. Sim. Tá certo? As duas juntas saem R$ 25,00. É, a ducha tem outras e o... coisas. Tem, a ducha e o... a sauna saem R$ 25,00. Fui lá semana passada e gostaria de complementar que eles estão fazendo agora, estão em fase final de obra, vão fazer uma choperia, né, com música ao vivo e um restaurante panorâmico de frente para o complexo de Ibirá. Vale a pena conferir. E fora do parque também, se você gosta de gastronomia árabe, tem um bar que eu não me lembro o nome, mas tem na nossa reportagem lá no site, no Raimundim, se você quiser acessar o nosso site para saber. Ele serve uma esfirra e uma comida árabe muito boa. E aí fica fora ali do parque, das águas. Como a minha ignorância é menor que a minha curiosidade, o que seria ducha escocesa? Eu sou meio leigo nessa. Você entra numa espécie de salinha, assim, num corredor, né? Com roupa de banho, claro. E ela pega uma ducha, parecendo uma ducha de corpo de bombeiros, assim, né? E vai massageando o seu corpo com aquela ducha. Um jato com alta pressão. Isso. É. E aí ela pergunta onde você tem mais dores, né? Se é na lombar, se é na área superior das costas, nas pernas, né? E assim vai. A pessoa passou dos 40 anos, se ela acordar sem dor é porque ela morreu, né? Ela não acordou. Todo dia tem uma dor, né, chefe? Tá certo. Olha, se você quiser saber mais sobre Ibirá, acesse o raimundim.com.br, raimundim com hífen, raimundim.com.br, que tem uma reportagem bem legal sobre o destino. Ou ligue diretamente pro pessoal lá do Termas. 17-3551-1313. Bom, e para quem está ouvindo, nosso que é ouvinte ou está acompanhando a gente pela internet, está valendo um ingresso para curtir Nando Reis e Paralama do Sucesso dia 23 de outubro no Recinto. Lembrando também que a Tamia não pode... Tamis. A Tamis não pode participar porque ela é irmã da Michelle e parente, não pode participar das promoções do Raimundinho. Pelo amor de Deus. Tá certo? Fica a pergunta, então. Daqui a pouco, quem responder qual é a substância, né? Por que a água de Ibirá é tão especial? O que faz a água de Ibirá ser tão especial? Qual porque mineral? Ela é rica em? Em? Alguma coisa. Exatamente. Manda aí, ó, 981362140. 981362140, valendo ingresso para Nando Reis e Paralamas do Sucesso. Próximo dia 23, no Recinto de Exposições, em Rio Preto. Agora faltando 4 para as 8. Música sem parar. Líder FM. Seu comportamento trágico e essa ânsia de se ver em seu sorriso largo e esse amargo que se fez nesse estupro que sofreu. Salve o som da sua fúria, salve a sua formosura. salve a sua incompleta insanidade, sua volúpia intensidade. Salve a América do Sul, com seus heróis assassinados, e essa ânsia de se ver em outros sorrisos largos, nos intervalos da TV, e esse agrado que é demais. Quem não tem é quem precisa. Salve o som da sua fúria, salve a sua formosura, salve os tons da sedutora identidade, sua impureza provocada. Passa por sua uma bandeira. Líder 8 e 4. A gente acabou de ouvir Baiana System com a música Play Som. Eles são da Bahia. E antes a gente ouviu Drummer Super Sub América com a música Salve América do Sul. O pessoal é de Pernambuco e da Bahia, um power trio. Muito bem. Bom, 8 horas e 5 minutos, temos convidados aqui no programa de hoje. Antes, porém, entretanto, contudo, nós fizemos uma pergunta nesse programa. Daqui a pouquinho vamos saber já temos ouvinte que faturou. Já tem umas participações. Já tem aí, participações tem pelo WhatsApp aqui do Raimundo. Será que o pessoal está acertando? Muito bem, muito fácil. Nós perguntamos para você quem mora em Ubirá hoje que faz aniversário. Tô brincando. Não, tem um cara que mora em Ubirá que faz aniversário, que é o Renato Mapelli, nosso amigo grande aqui Renatinho, da rádio. Daqui a pouquinho, inclusive, às 9 da manhã. E a gente já tá aqui no estúdio com o Anderson, né, que vai contar pra gente sobre a sua viagem de bike pelo caminho de Santiago, mas só no próximo bloco. Fica ligado então aqui no Raimundina Líder, lembrando que também tem pelo Instagram, pra você que tá acompanhando aí, ingressos para o show do Tirolipa, que acontece amanhã, tá? Muito bacana, lá no Rio Preto Automóvel Clube. Agora vamos falar sobre viagem, Josiel. Para evitar problemas e assegurar que sua viagem não dê dor de cabeça, é preciso tomar alguns cuidados na hora de contratar o pacote. Para isso, é fundamental verificar se a agência de viagens e demais prestadores estão cadastrados no Cadastur, o sistema do Ministério do Turismo, obrigatório para as empresas que atuam no setor. Além disso, é importante acessar o site Viagem Legal, que reúne orientações e dicas para os turistas. É possível até baixar um guia de bolso sobre o tema. Entre as medidas a serem adotadas antes da contratação do seu pacote de viagem, é importante verificar sobre queixas ou denúncias no PROCON e demais organizações e sites especializados em defesa do consumidor. Também vale procurar as entidades e prestadores de serviços turísticos. Nunca se esqueça de pedir uma via do contrato de prestação de serviço para a agência logo que você fecha o contrato. Importante, importantíssimo. E São Paulo lançou um roteiro de 92 quilômetros que pode ser realizado a pé ou de bicicleta pelas cidades do Vale Histórico Paulista, chamado de Caminho da Bocaina. A iniciativa é definida como uma espécie de peregrinação da natureza, já que atravessa o Parque Nacional da Serra do Bocaina, o maior do sudoeste brasileiro. O percurso, que vai de oeste a leste, começa em Silveira e termina em Bananal, na divisa com o Rio de Janeiro. Durante o trajeto, o aventureiro passará por diversos destinos interligados ao Parque da Bocaina, como, por exemplo, Areias, São José do Barreiro e Arapeí. Legal esse roteiro, legal. Hein? O nosso amigo Anderson, que é um cara que gosta de pedal, talvez... É muito simples para você esse caminho, né Anderson? O Anderson, que é o nosso convidado daqui a pouco aqui, vai falar sobre as aventuras por este mundo maravilhoso. E no dia 30 de outubro, Foz do Iguaçu, no Paraná, promove um evento beneficente bem inusitado. É a nona edição do Campeonato Sul-Americano de Arremesso de Celular. O campeonato terá também o oitavo torneio de arremesso de notebook, o terceiro mutirão da saúde e o sexto mutirão de coleta de resíduos eletrônicos. A programação acontece no gramadão da Vila A e prevê a apresentação de slackline, montagem de robôs para crianças, recreação e adestramento de animais. O evento tem o apoio da Itaipu Binacional. Se você estiver em Foz do Iguaçu, é um evento bem legal para curtir com a família. Eu tô pensando nisso aí, que eu tenho um notebook lá em casa. Você já queria praticar? Tô pra arremessar esse notebook longe. É um esporte interessante, rapaz, né? Rapaz do céu, nervoso que eu a passo. A concorrência que vai ser muito grande. Meu Deus. E em nosso último programa, foi no último programa, né? Foi o nosso último programa. A gente falou sobre turismo em socorro. Isso. Turismo acessível. E o Raimundina Líder, que é todo sábado das 7 às 9 da manhã, que logo logo terá Marcelo Ferro de volta com nós, que vai ao ar todo sábado, como já disse aqui na Líder, das 7 às 9, para ser redundante e chato. Falamos sobre o turismo acessível em Socorro, cidade que fica a 400 quilômetros aqui de Rio Preto. Se você ainda não conhece o destino, aproveita essa dica. Para comemorar o Dia Mundial do Turismo e os 1.500.000 turistas que visitaram a cidade em 2015, a cidade de Socorro vai dar brindes e descontos neste mês de setembro. Na escolha de qualquer hotel ou pousada participante da promoção, o turista ganha um kit de cervejas Eco Beer, além de descontos de até 20% em diversas atividades de aventura e 10% nas lojas do Moda Shopping de Fábrica. Interessante. É bom muito pro bolso. Legal. E se você quiser saber mais sobre o turismo de Socorro, onde se hospedar, acesse o raimundin.com.br. É, galera, o site da Raimundin tem tudo isso e muito mais que a gente fala todos os sábados aqui. É um site bastante completo, com bastante dicas para viajar, comer, dirigir. Isso, como a tem gente fotos, diz. Fotos, vídeos. É bem bacana. E os podcasts dos nossos programas. Exatamente. Aí. E o programa Raimundina Líder, todos os programas estão disponíveis no site liderfm.com.br, na nossa seção de podcasts. Você entra lá e ouve todos os programas do Raimundina Líder. É isso aí. A revista de turismo Travel and Leisure elegeu os melhores aeroportos do mundo. A publicação levou em conta a funcionalidade, pontualidade, eficiência e alguns mimos que os locais oferecem. Na lista está o aeroporto de Dubai, nos Emirados Árabes. Por lá, além de ser bonito e muito luxuoso, oferece até chuveiros nos banheiros. O aeroporto de Hong Kong, que também está na listagem, possui até um cinema IMAX. Aeroportos de Singapura, Coreia do Sul, Zurique, na Suíça, de Tel Aviv, em Israel, Munique, Tóquio, Austrália e Amsterdã completam a lista. Infelizmente, não há nenhum aeroporto da América do Sul. Nem o de Rio Preto não está, né? Nem o de Rio Preto, coitado. E no próximo bloco, tem dicas de gastronomia e de passeios aqui em Rio Preto e na região. Além de um bate-papo bem legal com o Anderson Carvalho, nosso convidado de hoje. 8 e 12. Líder FM. 8h17, estamos de volta aqui com o Raimundinho na Líder. Para você que está acompanhando, está valendo ingressos pelo Instagram Líder Rio Preto para o Tiro Lipa, que acontece amanhã lá no Rio Preto Automóvel Clube. Showzaço para você, hein? Stand-up muito bacana. E também tem ingresso para Nando Reis e Paralamas do Sucesso. Pergunta aí que foi do bloco passado. O pessoal já participou pelo WhatsApp aqui do Raimundinho. Já acertaram, quase todo mundo acertou, mas o primeiro que vai faturar daqui a pouquinho nós vamos falar, né? Exatamente. Já já a gente divulga o nome do ganhador. E nós estamos aqui no estúdio com o Anderson Carvalho. Ele é consultor em marketing digital e ele viajou de bike pelo caminho de Santiago, entre a França e a Espanha. E ele vai contar um pouco pra gente sobre essa experiência. Bom dia, Anderson. Bom dia, Michele. E aí, tudo bem? A gente agradece a sua presença aqui no Raimundinho na Líder. Eu que agradeço, muito feliz assim, de compartilhar essa experiência única, né? Um sonho de infância que eu consegui realizar. Muito bom. E conta pra gente, como surgiu essa vontade de fazer o caminho de Santiago? Então, esse caminho assim, já estava no meu imaginário desde os 12 anos de idade. É quando eu li o livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago, né? O primeiro livro dele que ele escreveu e ficou muito famoso em todo mundo, assim, por relatar as experiências dele nesse caminho. Então, desde então, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer esse caminho. E que na minha cabeça era muito interessante, assim. Na infância, por uma questão mais mística e tal, né? Aí, quando você vai crescendo, você vai vendo que, no meu caso, pesquisando um pouco mais, né? As pessoas têm objetivos diferentes em traçar o caminho, né? Então, como é um caminho exclusivamente cristão, né? E basicamente católico, uhum. Isso a gente encontra pessoas com diferentes religiões também, né? Embora a maioria católica, mas como no meu caso, eu fiz mais para uma viagem de introspecção e de autoconhecimento, né? Um pouquinho turística também, uhum. Mas acabei percebendo que não daria tanto tempo de conhecer as localidades, tanto quanto pessoas que só fazem com esse objetivo turístico, né? Então, foi mais ou menos por aí. E é interessante que eu, pelo menos, estava conversando em off aqui. Você imagina que o Anderson fez esse percurso entre a França e a Espanha de bicicleta e fala, o cara é preparado, é acostumado a andar de bicicleta. Porque eu, por exemplo, pelo menos 3 vezes por semana eu venho trabalhar de bike, né? E ele estava conversando aqui com a gente, contando que você não era, né? Até então, um ciclista assíduo, né? Mas você houve toda uma preparação, né, Anderson? Desde do momento que você decidiu, que você se programou para fazer, você começou uma preparação. Conta pra gente como é que foi essa tua... esse teu encontro com a bike primeiro, a tua preparação, até você chegar lá. Porque não é um caminho que não é de um dia pro outro. O cara fala assim, vou fazer esse caminho, pegar uma bicicleta e fazer, né? Tem todo um desgaste físico que tem que ser muito bem preparado com antecedência, né? É verdade. No meu caso, eu gostaria muito de ter feito a pé, que é o padrão, né? Eu vi poucas bicicletas pelo caminho. Mas como eu tinha pouco tempo, né? A pé, pelo que eu li, as pessoas faziam em média com 40 dias. E eu tinha menos que 30, porque eu fiz um pouco... em Paris, eu visitei alguns lugares e tal com a minha namorada. Então eu não tinha tanto tempo assim para executar o caminho. Então eu decidi fazer de bike, porque pelo que eu li as pessoas faziam em 2 semanas, um pouquinho mais, né? Menos que 20 dias. Então eu comprei a bike, eu viajei em maio de 2014, eu comprei a bike em dezembro mais ou menos de 2013, comecinho de 2014, janeiro. Então eu me preparei durante 4 meses, um pouquinho mais que 4 meses, né? Mas não foi aquela preparação de atleta, assim, foi aquelas pedaladas de finais de semana. Até porque as pessoas que fizeram o caminho disseram que não precisa ser atleta, né? Você tem que ter força de vontade mesmo. E obviamente que sim, eu não imaginava que eu conseguiria me superar nesse sentido, mas quando você quer, você dá conta, né? E assim, além da sua preparação física, Anderson, você teve alguma preparação é mental, assim, é emocional? Então, a questão dessa preparação mental, eu imaginava uma coisa e cheguei lá e a realidade foi diferente, né? Eu gosto muito do budismo, né? Da meditação. Então, eu imaginava que lá eu teria tempo para sentar, para meditar, para curtir um tempo de reflexão, né? Mas isso, se parar para isso, você não consegue chegar no seu destino a tempo, né? Então é tudo muito corrido, você tem que pedalar bastante. E não deve ser fácil passar todo esse tempo sozinho, né? E assim, o que eu percebi é que essa meditação, ela deveria ser feita enquanto eu pedalava, né? Uhum. Porque é o que você falou, a gente fica sozinho, não tem com quem conversar. Apesar assim, eu conheci uma americana e um holandês que pedalaram comigo durante 4 dias. Mas depois, por opção minha, eu me despedi deles e continuei o caminho sozinho mesmo, nessa pegada mais introspectiva, né? Então, enquanto eu pedalava em média 7 horas por dia, então ali você tem tempo para pensar na vida, para pensar em você, né? No que você faz de certo, no que você faz de errado, uma vez que você está fora da sua rotina, né? Uhum. Diária. Então, um efeito interessante que assim, eu me provoquei foi, que eu nunca tinha sentido, foi perder a noção de tempo. Eu não sabia muito bem que hora era do dia, nem o dia da semana. Então isso para mim foi maravilhoso, porque eu realmente e literalmente me desconectei da rotina e tive tempo para mim mesmo. Uma coisa assim que eu nunca tinha tido na vida, porque foi o primeiro período de férias que eu conquistei foi esse, né? Então eu já fui para uma viagem profunda dessa, assim, foi bem legal. E assim, como foi o seu planejamento financeiro, assim? Como você planejou, por exemplo, onde você ia dormir, os locais que você ia ficar? Você fez tudo isso antes, claro, né? De pegar a estrada, né? Isso. Bom, basicamente planilha, né? Jogava tudo lá, mais ou menos os dias, o que eu poderia gastar com alimentação e com hospedagem, né? No caminho você tem o menu do peregrino, que ele te dá direito a uma entrada, o prato principal e a sobremesa, né? E o mais legal, vinho à vontade. Nossa, então, que beleza! Então você come bem lá por 10 euros, né? E para hospedar eu li bastante, assim, que tinha... eu ficava em albergues, uhum, né? Alguns com doação, você doava o que você podia, e outros na média aí de 5 euros a 10 euros, né? Então eu fiz um planejamento basicamente em cima de 15 a 20 dias, com um pouquinho de sobra, caso eu precisasse de alguma coisa urgente, né? Mas cheguei lá e não foi nada do que eu imaginei, por quê? Você pedala, e aí quando o seu corpo diz que você precisa parar, você precisa parar. Então, no vilarejo que tinha um lugar para dormir, eu já parava e para descansar, né? Mas teve dia, por exemplo, que eu pedalei, cheguei num lugar e não tinha lugar para dormir. Uhum. Então, eu passei pelo próximo, não tinha também, pelo próximo não tinha, e lá pelo quinto eu encontrei um lugar para dormir. Então, esse foi o meu recorde, que eu pedalei 100 quilômetros em um dia só. Nossa! Né? E tive que me hospedar num lugar um pouco mais caro. E é uma viagem que é acessível ou ela é muito cara, assim, de se fazer? Então, a dica que eu dou é comprar passagem com muita antecedência. Uhum. Então, você pesquisar com amigos ou na internet um valor que você consegue pagar. Hoje em dia você tem sites que você cadastra esse valor e o teu período que você quer viajar, e ele te manda um e-mail quando a passagem chegar nesse patamar, né? Então, conseguiu comprar passagem, o resto você se vira. No uhum. meu caso, eu fiz freelance, eu me virei, fui juntando uma grana até conseguir ir. E me diz uma coisa, e bagagem, como você fazia na bike, assim? Então, outra coisa que eu me surpreendi, né? Porque a gente dá tanto valor à roupa aqui, né? Mas não em cima daquilo que você realmente precisa. Lá eu tive que doar a roupa 2 vezes, por conta do peso, é muito peso, né? Então eu levei 2 alforges e comprei uma bolsinha lá que você coloca no bagageiro da bike. O bagageiro é a garupa da bike, uhum. né? E basicamente as roupas de pedal, elas são leves, né? Então eu tive que doar jaqueta, esse tipo de coisa, assim, calça jeans, né? E aí eu levei só o essencial mesmo. E aí no final da viagem eu embalei a bike daqui e embalei ela pra voltar de novo numa caixa, né? Colocava tudo junto nessa caixa grande. O que foi bastante difícil também pra manejar nos aeroportos, né? Mas no final da viagem eu tive que comprar roupa, né? Porque eu despachei e não ia ficar andando com roupinha coladinha em Madrid, né? Ô Anderson, esse percurso entre a França e a Espanha que você pedalou, o Caminho de Santiago, quantos quilômetros que ele dá no total e qual que era a sua média diária desses? Você falou que fez em 15, 16 dias? Isso. Qual que era a sua média diária de pedalada? Então, não dava muito para fazer média porque o terreno assim, ele é muito acidentado, né? Então, quando você pedala só em asfalto, você faz uma média boa, porém, se não tiver muita subida, né? No meu caso, o dia que eu pedalei menos foi o primeiro dia. Eu pedalei nada. Na verdade, eu fiz 26 quilômetros, a maioria empurrando a bike, né? Porque era uma cadeia de montanhas, que é logo no comecinho. Eu comecei o caminho em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é a origem mais tradicional, né? Que começa na França. E terminei em Santiago mesmo. Então, esse dia, como eu só empurrei, eu fiz 26 quilômetros em 7 horas. E o dia que eu mais pedalei foi esse que eu não achava lugar para dormir, né? Que foram 100 quilômetros. Então, o percurso é o total é de 800 quilômetros, se você fizer de carro pela rodovia. No meu caso, eu fiz em 850, porque eu preferia mesclar, né? Entre a parte que o pessoal faz caminhando, que é terra, pasto, asfalto, pedra, tem todo tipo de terreno, né? E Anderson, em algum momento da sua viagem você pensou em desistir ou se arrependeu? Vários. Me arrepender não, mas desistir assim, porque eu via as pessoas que dão aquele truque, né? Leva a bike ou aluga lá e aí faz um trecho e depois vem uma van, recolhe você e a bike e leva até a outra cidade, né? Sim. Dá só tempo de tirar as fotos, só. Postar no Instagram. Meus amigos até hoje falam que eu não fiz de bike. Porque só tem foto parado, né? Não tem foto pedalando. Mas é mais ou menos assim. Quem decide fazer a pé ou alugar essas vans também tem essa oportunidade aí de se locomover dessa forma. Certo. E com relação à gastronomia, comida, o que você costumava comer? Uma coisa que você gostou? Tem alguma coisa que te marcou? Sim. O que mais me marcou foi a falta do arroz e feijão. Eu não imaginava assim, o quanto é importante para a base da alimentação, né? Porque o resto é complemento, né? Uhum. Então, isso não é comum lá. O que eu comi parecido foi um arroz cubano, que tinha no meu sexto dia de pedal. O restante, a base deles, mais ou menos a batata, né? De carboidrato e carnes variadas, né? Salada é bastante comum também, mas a base deles não é o arroz e feijão que a gente tem aqui, né? São outros tipos de carboidrato. Sim, e qual o lugar mais legal que você passou durante a sua viagem, assim, mais bonito que... Bom, enquanto... o caminho ainda está passando pela França, em termos de paisagem é o que é mais bonito, assim, na minha opinião, por conta justamente dessas montanhas, e o verde ali é um pouco mais intenso, assim. À medida que você vai entrando pelo norte da Espanha, a paisagem vai mudando um pouco e vai ficando mais amarelada, né? Você vai modificando a vegetação. Eu acho que de experiência assim, mais bacana foi em Tos Santos, né? Que eu, apesar de não ser religioso, eu conheci um albergue franciscano, né? Foi muito legal, assim, todo mundo parava para limpar, para fazer o jantar, para arrumar a cozinha, né? Todos dormindo no chão, colchão um do lado do outro, né? Muito simples o lugar. E depois uma oração em que cada um fazia na sua própria língua e uma prece para os peregrinos que ainda estavam por vir e aqueles que tinham partido no dia anterior, né? Isso em termos de experiência, assim, não diria espiritual, mas de introspecção foi mais marcante para mim. Certo, e você planeja fazer outras viagens de bike? Sim, eu ainda não tenho o roteiro definido, né? Mas a bike, ela ajuda muito que você consegue percorrer uma distância maior em um tempo menor, né? Então ajuda bastante nessa questão. Você tem algum, já tem algum, uma escolha já, ou ainda você tá algum destino já em mente? Eu gostaria muito de fazer alguma coisa aqui no Chile, né? E também na África e Ásia. Bacana. Eu tenho vontade de conhecer a Índia, talvez percorrer alguns caminhos que Buda fez, né? Há 2.500 anos atrás aí. Aqui também no Chile, fazer o deserto, né? E alguma região mais inóspita, assim, que não tenha tanta parte turística, né? Mas é importante a parte cultural. Eu gosto de vivenciar a cultura local e entrar na rotina das pessoas, assim, do local, né? Os nativos. Eu tava pensando aqui, o teu sonho surgiu da literatura, né? De você ler o Paulo Coelho. E você pensa em o que muitas pessoas fazem, quase que é também transformar em literatura essa tua experiência, escrever um livro, algum tipo de registro mais... Sim. A gente tem aqui um riopretense que escreveu, né? Ele fez o caminho a pé e lançou esse livro. Mas de bike eu tive muita dificuldade, não encontrei nenhum livro específico, né? Achei aí até uma oportunidade. Então eu estou escrevendo, eu já tenho em média umas 40 páginas aí escritas. Gostaria até de aproveitar e convidar o ouvinte a acessar o meu blog, tem bastante coisa. Eu fiz um diário, né? Coloquei todas as fotos lá também, que é andersoncarvalho.pro, de professor, .br. Então lá tem algumas viagens que eu fiz para a Europa e por aqui pelo Brasil também, e esse relato do Caminho de Santiago. Então eu pretendo lançar um livro. Eu ainda não sei quais as dificuldades, não sei se é fácil ou é difícil, mas pelo menos o material eu já estou construindo aí, sim. E Anderson, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Raimundinho na Líder e esperamos que você viaje bastante com a sua bike. E para finalizar, queria que você deixasse algumas dicas para quem pensa em fazer o que você fez. Certo. Bom, basicamente eu vou repetir o que eu falei. Compre a passagem, que o resto dá certo. Compre com antecedência, que você consegue um preço mais acessível, né? Por exemplo, eu acabei de comprar uma passagem para Portugal, que estava na média R$2.700. Então, no dia que eu encontrei ela por R$1.700, eu já tinha que estar com o dinheiro na mão. Então, eu fui lá e comprei. Então é isso, reserva um dinheirinho para poder comprar a passagem num preço bacana e o restante você vai juntando, mas com bastante antecedência. Planilhe tudo, né? Faça uma pesquisa do quanto você vai gastar de alimentação e hospedagem por dia. Se você tem preferência por hotel, por albergue, por hostel, esse tipo de coisa faz bastante diferença na questão de custo, né? E acho que é planejar, porque assim... O pontapé inicial, quando você compra a passagem, depois você é obrigado a viajar para não perder o dinheiro. Uhum. Então, além do estímulo psicológico, da vontade de conhecer o lugar, você tem um estímulo financeiro, que é para não perder essa grana, né? Comprometido. Então, pesquise bastante. Tem bastante blog, né? Bastante lugar, igual o próprio site do Raimundinho, bastante dica. Eu acho que é isso. É isso, Anderson. Brigadão. A gente agradece muito a sua presença aqui e boas viagens para você. É isso aí. Obrigado pela oportunidade, tá? Michele, o Josiel, o Hamilton aqui, o pessoal da Líder FM. Muito obrigado. Lembrando pro ouvinte que essa entrevista com o Anderson vai estar no podcast do programa Raimundinho na Líder. A partir de segunda-feira já está no ar. Ela entra no liderfm.com.br, vai estar na íntegra e também no site raimundinho.com.br. Muito bem, 8:36 agora. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Faltando 15 minutos para as 9. É, e para quem curte Black Music, aliás, já rolou música deles no programa de hoje, a Big Band Funk Como Legusta. Leva o seu show A Nave Mãe Segue Viagem, né? Para José Bonifácio neste sábado, a partir das 8h30 da noite. A apresentação faz parte do Circuito Cultural Paulista e é de graça. O show acontece na Praça Sebastião Pereira Lima. E agora vamos falar sobre gastronomia. Rio Preto está cheio de eventos gostosos nesse final de semana. O Plaza Avenida Shopping recebe a primeira edição do Churros Festival. Até amanhã, das 10 da manhã às 10 da noite, você vai poder provar sanduíche de churros com sorvete, churros de hot dog, churros de uísque, churros com cobertura de bacon, além de hambúrgueres, crepes e cervejas artesanais. A entrada é de graça e os churros custam a partir de R$ 8,00. E neste sábado, a partir das 5 da tarde, o Empório Santo Lúpulo faz o Beers e Burgers, uma combinação de cervejas com lanches e Melting Burger. Que é a hamburgueria aqui de Rio Preto. E como está em moda, né, mais um evento de food truck, né? E acontece neste domingo, lá na loja da Decathlon, no final da Juscelino Kubitschek. Isso, hoje e domingo. É hoje e domingo? Isso. Hoje e até as 10 de amanhã, né? Hoje até as 10 da noite e amanhã do meio-dia às 8 da noite, né? Então vai ter os trucks já famosos, né? Shows ao vivo, encontro de motociclistas de Harley Davidson e carros antigos, espaço kids e sorteio de brindes. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E você que está ouvindo a gente, gosta de acarajé? Hoje, das 3 da tarde às 7 da noite, o espaço Negra Artesanato faz o acarajé da comunidade. A intenção é reunir a galera para falar sobre projetos e eventos do mês de novembro, da consciência negra. Além de acarajé, vai rolar um som nas picapes. Para participar, é preciso contribuir com R$10 para a compra dos ingredientes. O espaço fica na Avenida das Hortênsias, 703. E amanhã, a partir das 3 da tarde, o estúdio Roots Tattoo, é isso? Uhum. É. Roots Tattoo. Roots Tattoo, evento. Então vamos voltar lá. O estúdio Roots Tattoo faz um evento para comemorar 1 ano de aniversário. Além de tatuagens e piercings com preços especiais, vai ter show com a banda Ospala, promoção de cerveja e os food trucks. Os food trucks Açaizeiro e Calçadas Food, com hambúrgueres artesanais. O Flash Day rola até às 21 horas na rua Coronel Espínola de Castro, 3781, no centro. Certo. E o Maremonte Trattoria e Pizza, tradicional restaurante de gastronomia italiana, recebeu o título de embaixador oficial da Associação dos Pizzaiolos Napolitanos. Agora, além de ser promotor da pizza napolitana em São Paulo, o Maremonte será também uma escola de formação de pizzaiolos, regrada sobre os princípios napolitanos de elaboração da pizza. Se você não sabe, a pizza napolitana certificada deve apresentar um diâmetro de, no máximo, 35 centímetros. E a massa deve pesar entre 180 e 250 gramas. Ela deve ser assada a 450 graus para chegar a uma consistência suave e elástica. E os ingredientes devem ser frescos e de qualidade, com foco em produtos típicos da Campânia. Existem outras características para uma pizza napolitana original. A massa é aberta com as mãos. Sendo assim, a borda fica maior e o centro mais fino. O molho de tomate é abundante. O manjericão e o alho são frescos e o parmesão entra na medida, sem exageros. E a pizza é assada no forno a lenha. Bom, e todo mundo, eu vou dar um conselho que todo mundo que escuta o Raimundinho, sempre é bom ter um bloco de anotações, porque a gente dá várias dicas aqui. Dicas de passeio e tal, e depois, se você não anotou, você tem como ir lá no site do Raimundinho, que o programa vai estar lá na íntegra, e também disponível na seção podcast do site liderfm.com.br. Falei isso porque tem mais uma dica aqui, ó. Que embora está no mês que vem, é em Brotas, no dia 8 de outubro. Dá para se programar, né, Ricardo? Dá para se programar. Que fica pertinho aqui, cerca de 300 quilômetros de Rio Preto, e promove o seu primeiro Brotas Beer Fest. O evento é realizado pela cervejaria Brotas Beer, que acabou de abrir um pub na cidade. Será um evento open bar para degustação de rótulos premiados nacional e internacionalmente de 3 cervejarias artesanais. A Brotas Beer, a Ópera de Araraquara e a Cevada Pura de Piracicaba são as cervejas que estarão no evento. Para harmonizar petiscos e lanches do Food Truck da Roça, que é de Brotas, do Buenos Food Truck da Vila Vicentina, uma entidade de atendimento a idosos onde o evento será realizado. Além da comida e bebida, Brotas Beer Fest também terá alguns shows. Serão bandas de rock, pop, folk e sertanejo. E o Bar do Alemão, no Shopping Iguatemi Rio Preto, lançou a Confeitaria do Alemão. Agora, além da gastronomia alemã e do filé à parmegiana mais famoso do Brasil, o Bar do Alemão resgata sua confeitaria, que possui 119 anos de tradição. Naquela época, a confeitaria produzia os doces mais apreciados da região de Itu, incluindo o famoso strudel da casa, que é feito com a mesma receita até hoje. As tradicionais e exclusivas sobremesas do Bar do Alemão reúnem a tradição europeia, como a torta de maçã, as tortas de chocolate meio amargo com damascos e a cremosa de queijo e a irresistível torta alemã. Além disso, tem o pudim de leite condensado, que é muito bom, e o pudim de coco também. Aproveitando para falar que quem escuta Raimundinho, com certeza fica com água na boca, né? E ontem, dia 9 de setembro, para quem não sabe, além do dia da independência, foi também comemorado. Independência? 9 de setembro. 7 de setembro. Tá perto. É que é sexta-feira, né, Sérgio? Sexta-feira é independência. Você vai pro happy hour. Bom, 9 de setembro foi o dia da independência, do cachorro quente. Ah, sim. Vocês não deixam eu terminar. Não deixa eu molhar o bico, não, né? Tô com água na boca de tanta coisa que a Michelle falou ali. E vamos falar sobre ele. A data de inauguração ainda não foi divulgada, mas em breve, Rio Preto vai ganhar uma unidade do Cubs Brasil, especializado em hot dogs com recheios bem diferentes e maiores. A franquia canadense está cheia de mistérios e não revelou nem a data e nem mesmo o endereço do fast food. Vamos aguardar, né, Josiel? Exatamente. E entre os dias 7, desde o último dia 7 de setembro, que foi o feriado Independência, até o dia 16 de outubro, Guarujá promove o seu 7º festival gastronômico. Serão 40 dias para experimentar as delícias oferecidas por 34 dos principais restaurantes da cidade. O evento, que teve início lá em 2007 por iniciativa do Guarujá Convention Visitors... Convention Visitors Bureau. Como uma forma de movimentar o turismo da cidade. Durante o festival gastronômico, os restaurantes participantes oferecerão um prato pelo valor promocional de R$ 69,90, que serve duas pessoas. Bom, a gente continua com a nossa trilha sonora e daqui a pouquinho a gente volta com as considerações finais do Raimundinho de hoje. E os ganhadores, né, gente? Aguardem aí. 7 para as 9. Noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.

líder 9 em ponto. Raimundinho. A gente acabou de ouvir El Guincho com a música Bombay. Ele é lá da Espanha, de Canárias. E antes a gente ouviu Manu Chao com Me Gustas Tu, que é de Paris, na França. Fala aí, Manu Chao. Vamos dar um tchau pra todo mundo aqui nesse momento. Convidando, né? Manu Chao, tchau. E é o seguinte, tem sorteio aqui, tá bom? Quem tá levando o par de ingressos para o Tiro Lipa pelo Instagram Líder Rio Preto tem até o meio-dia para retirar aqui na Tiradentes, 2299, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista, foi @AmandaGalo09. @AmandaGalo09 já tá marcadinha lá, pode passar por aqui até o meio-dia, ok? E pelo Raimundinho, nós temos aqui o Nando Reis e Paralamas, dia 23 agora no recinto, mais uma promoção exclusiva dos 98.3. Tínhamos uma pergunta, não é isso, Michele? É isso aí, a gente perguntou qual mineral faz a água de Ibirá ser tão especial? Quem foi que ganhou? É, quem tá levando aqui foi a Caroline Cristina Santos. Caroline Cristina Santos, que respondeu, dentre da outras onde pessoas. Ela é? Onde né? Ela é de Ibirá. Então, cara, manda aí um. É, manda falou um... que foi o Manádio. A gente agradece por você ouvir o Raimundinho na Líder. Quem nasce em Ibirá é o quê? Ibirá bem? Explica. Né? Pergunta, quem nasce em Ibirá é o quê, Carolina? Saudável. Muito bem. Tá. Falar em Ibirá, nós temos aqui um representante de Ibirá na Líder FM, que é o Renato Mapelli, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns ao nosso parceiro Renato, que daqui a pouquinho já está no ar aqui. Como a gente já havia falado aqui, a resposta certa foi vanádio, certo? É isso então, aí, você parabéns. Que participou aí, muita gente respondeu certo, mas ela foi a primeira, então está faturando aí esse ingresso, Nando Reis e Paralamas do Sucesso. Ô, José, por chegamos favor. Chegamos ao fim, então. O seu tchau. Tchau, tchau, galera. Muito prazer em participar de mais um programa. Obrigadão, Michele, Hamilton, Ricardo, Marcelo, na audiência. É, lembrando que o programa fica disponível no site na segunda-feira, liderfm.com.br, e o Raimundinho na Líder também é segunda a sexta-feira às 7h30 dentro do Líder Notícias. Então, um bom dia e um bom final de semana. Michele? Pessoal, agradeço mais uma vez pelo final de semana aqui junto com vocês, com você, ouvinte, e até sábado que vem, hein? Das 7h às 9h aqui na Líder. Ricardo Cirilo. Sempre um prazer aqui no Raimundinho, pelas dicas que a gente vai tendo todos os programas. A gente gostaria mais uma vez de reafirmar para os ouvintes sempre estar com um bloquinho, anotarem as dicas e curtirem, porque são muito bacanas. Queria desejar a todos um bom final de semana. Muito bem, para você ligado aqui nos 98.3, na sequência tem o Renato Mapelli, o aniversariante do dia. A gente se fala amanhã às 15h, mais uma edição do Maratona 98. Ótimo sábado para você, um abençoado final de semana. Valeu, tchau! Você se divertiu com Raimundinho na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado a partir das 7h. E em nosso boletim, dentro do Líder Notícias, de segunda a sexta-feira.